tocando. Querida, cheguei, cheguei, cheguei, cheguei. Querida, cheguei. Abre a perna que eu tô chegando. Abre a perna, Maguinho tá chegando. Abre a perna que eu tô chegando. Abre a perna, Maguinho tá chegando. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau. Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar. Cheguei, cheguei, cheguei, cheguei, querida, cheguei.